Pensa, reflexão, a chave do progresso. Larga desse ócio, deixa dessa preguiça. Levanta a cabeça pra mudar alguma coisa. O homem é racional, então faça justiça, autoanálise. Comece nesse instante, olhe pra fora, pra dentro e veja mais adiante. Analise seus atos e consequências. Analise como vai a sua consciência. Se sinta só com você, só você. Tenta ver até hoje como tem sido viver. Você tem feito algo, feito valer a pena. Você faz da sua vida, grande ou pequena. Você faz da sua vida algo que vale a pena. Você faz da sua estrada, longa ou pequena. De cara pra parede, eu vivo ou sobrevivo. O que eu tenho feito pro mundo de positivo? Respira, querer mudar já é uma mudança. Na feita que tu passa a regar a esperança. Sempre algo pode ser feito, veja o mundo. Mas veja de outro jeito, veja como a humanidade precisa de ajuda. Primeiro a gente muda, depois o mundo muda. Primeiro autoajuda, concentração. Ame a si, depois ame o seu irmão. Felicidade de verdade é inabalável. Forte, o contexto é irrefutável. Não acaba depois que as festas chegam ao fim. Não vem fácil, é lutar e adquirir contexto. É preciso pra viver, faça de cada dia uma chance de aprender. Não adianta encher a cara pra descontrair. Se a alegria ou a tristeza vem de dentro de ti, não se esqueça, é tu que te faz feliz. Não dê essa tarefa pra ninguém. Dependência pra quê? Não dependa de ninguém. Monte seu castelo, mas ajude, faça o bem a si e ao seu semelhante. Cada pensamento positivo é um diamante. Passe bons costumes adiante. Corte o mal pela raiz no mesmo instante. O que você tem feito ao acordar? Dormido mais um pouco? Ou corrido pra não se atrasar? O que você tem feito com seu tempo? Perdendo ou iludindo seus sentimentos? Se escondendo atrás de bens materiais? Beleza, um dia vai ficar pra trás. A gente corre atrás de felicidade. E na real a gente só precisa de um caminho. Pensar pra não perder o tempo com inutilidade. Exercitar a autoestima e a humildade. O que você tem feito ultimamente? Se o mundo acabasse hoje, como estaria sua mente? Como estaria sua obra, irmão? Acorda, a gente não nasceu aqui em vão. Queremos felicidade. Pra isso, reflexão, respira, se sinta, sinta seu coração. Tem muito a vir, a gente tem que aprender o caminho a seguir. Pergunte pra você, porque só você pode lhe responder. Dá pra deixar eu gravar, por favor?